vou voltar. Esses dias sem te amar. Terça, quarta, quinta-feira, que canseira. Só nas sextas do melhor. Falta pouco, meu amor, para estar até domingo. Ora então, muito bom dia a todos. Ora então, é fim de semana hoje é sexta-feira, 22 de novembro de 2019. Até vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão fim de semana à porta. Até estarei aqui com vocês das 9 até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Vamos a isso. É fim de semana, sexta-feira. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Ora então, também mando um bom dia para o meu amigo Florão, que é o, então, o registrador da nossa música da Rádio Arc-en-Ciel. Eu desejo-lhe um bom dia e uma boa emissão também. Então, até já. Direita bate a palma, mãozinhas a banar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Saltar de pé juntos, mão esquerda no ar, direita bate a palma, mãozinhas a banar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela balança ao toque da concertina. Música vai ser para tu dançares. O povo agora anda sempre um pouco triste, porque o que ganha pouco dá para comprar. Com esta música a tristeza não existe. Vamos para a barra, vamos lá todos dançar. Salta de pé juntos, mão esquerda no ar, direita bate a palma, mãozinhas a banar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. Saltar de pé juntos, mão esquerda no ar, direita bate a palma, mãozinhas a banar. Agora vai para baixo, volta a vir para cima. Mas que bela dança ao toque da concertina. No ar, direita bate a palma, mãozinha.

sustente, trabalho eu não preciso. Então eu pus no jornal, se alguém me quisesse para vir ter comigo, apareceu uma senhora linda, encantadora e não tinha marido. Aqui estou eu, a cantar até dar riso. Só quero quem me sustente, trabalho eu não preciso. Eu fui dar uma voltinha com a senhorinha para ver a paisagem, e parámos lá no largo, fiquei consolado, fizemos rodagem. Aqui estou eu, a cantar até dar riso. Só quero quem me sustente, trabalho eu não preciso. Eu pensei que fosse rica e muito mais bonita, até me dava sono, mas era tão pobrezinha e eu em seguida entreguei ao dono. Aqui estou eu, a cantar até dar riso. Só quero quem me sustente, de trabalho eu não preciso. Era tesa como eu, já desapareceu aquele espantalho. Se ainda ando com ela, que mulher aquela para me dar trabalho. Aqui estou eu, a cantar até dar riso. Só quero quem me sustente, de trabalho eu não preciso. Aqui estou eu, a cantar até dar riso. Só quero quem me sustente, de trabalho eu não preciso. Só quero quem me sustente, de trabalho eu não preciso. Dançar a salsa, quem baila sabe que é bom. Venha dançar o kizomba, meta o seu pé de dança. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. Se anda aborrecida, acho que não deve estar. Aproveite bem a vida, venha comigo dançar. A dança é fonte de vida, é o melhor para viver. E a música mexida dá saúde a quem a quer. O seu pé dança e decorda o coração. Pode vir dançar comigo ao sabor desta canção. Venha dançar o merengue, venha ao meio do salão. E venha dançar a salsa, quem baila sabe que é bom. Seu pé de dança. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. Se anda aborrecida, acho que não deve estar. Aproveite bem a vida, venha comigo dançar. A dança é fonte de vida, é o melhor para viver. E a música mexida dá saúde a quem a quer. Meta o seu pé de dança e dê corda ao coração. Pode vir dançar comigo ao sabor desta canção. Venha dançar o merengue, venha ao meio do salão. E venha dançar a salsa, quem baila sabe que é bom. Venha dançar o kizomba, meta o seu pé de dança. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. Dance, dance, dance, dance, que a dançar nunca se cansa. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. O motorista quando agarra ao volante sente uma dor dentro do seu coração. Lá vai para a estrada com muito sacrifício, deixa a família vivendo na escuridão. Senhora do Sameiro, voz de ar, o motorista que vem na estrada com o volante da mar. Ora então, esta canção é para todos os motoristas que andam nas estradas e que tenham muito cuidado e boa sorte para todos. Caminho fazendo sua viagem, a conduzir para a sua vida levar. Muitas vezes com o coração nas mãos, pensando que a família não abraçar. Senhora do Sameiro, voz de ar, o motorista que vem na estrada com o volante na mão, a iluminar todo o vosso caminho, seja no autocarro ou mesmo no caminhão. Deixa a mulher e também os teus filhinhos, a sua vida lá vai ele para o estrangeiro. Faz do autocarro a sua casinha e sem dormir só por causa do dinheiro. Senhora do Sameiro, voz de ar, o motorista que vai na estrada com o volante na mão, a iluminar todo o vosso caminho, seja no autocarro ou mesmo no caminhão. Ao voltar de trás já vêm com mais coragem, a ansiedade volta tudo ao natural. Ai que alegria ao encontrar a placa, esta que diz bem-vindo a Portugal. Senhora do Sameiro, voz de ar, o motorista que vem na estrada com o volante na mão, a iluminar todo o vosso caminho, seja no autocarro ou mesmo no caminhão. A sua distância já fica muito mais curta e com sua memória afinadinha passo a fronteira, oh que bela brincadeira. Graças a Deus já estou na minha terrinha. Senhora do Sameiro, voz de ar, o motorista que vem na estrada com o volante na mão, a iluminar todo o vosso caminho, seja no autocarro ou mesmo no caminhão. Ora então, e continuamos com Imigrante Lutador. Ficou triste, quando para longe partiste, para a vida melhorar. Bem sabes quanto custou, toda a aldeia chorou no dia de emigrar. São as partidas da vida que têm de ser vencidas, nunca os braços baixar. Por isso tu emigraste, teu lindo país deixaste, para a vida melhorar. Por isso tu emigraste, teu lindo país deixaste, para a vida melhorar. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, serás sempre feliz. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Um dia vais regressar, a tua aldeia abraçar, que um dia tinhas deixado. Deus te traz a salvamento, depois de estares tanto tempo noutro país emigrado. Valeu a pena lutar, para agora descansar. O que na vida pensaste, és português sonhador, imigrante lutador. País regressaste, és português sonhador, imigrante lutador, ao teu país regressaste. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Regressaste, és português sonhador, imigrante lutador, ao teu país regressaste. Imigrante, imigrante, nunca esqueces teu país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Imigrante, esqueces de um país. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Imigrante, imigrante, tu serás sempre feliz. Continuamos com as raparigas e a espiga. Ora então, hoje, como é raparigas, hoje é o dia de Cecília. Então, para todas as Cecílias, um ótimo dia. E continuamos com o nosso programa, fim de semana após. Quando o povo canta, isto assim está bem. Só queremos o seu e aqui não toca mais ninguém. Quando o povo canta, isto assim

tropa, tiro-lhe a prova até desmaiar. Mas que confusão, o meu coração não vai aguentar. Mas se for velhota, hey! E que traga nota, oh! Isso sim dá pica, bem ou bonito eu irei cantar. Meu Deus, eu estou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco, sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Entro na brincadeira quando ela quiser. Meu Deus, eu estou maluco. Sou louco por mulher. Cadeira quando ela quiser. Hey! Ah, yeah, yeah, yeah. Eu sei, meu coração vai esperar. Eu sei. Então são 9 horas e 50 minutos. Então vocês liguem-se à música, liguem-se à Rádio Arco-Íris 96.2. Então são 9 horas e 51 minutos e já temos aqui uma primeira dedicatória. Então é da parte de Madame Esperança para todos os doentinhos do mundo que ela deseja tudo de bom que há na vida e que espera que todos os doentes tenham as suas melhoras muito bem e com bom tempo. Ora então, e não esquecendo também o Sr. Armando, que e da sua esposa também, que cuida muito dele. Então eu vou passar aqui uma canção que tem por título Tenho Uma Estrela na Vida. Então vamos escutando. Da madrugada, uma estrela me ilumina e a voz de uma fada me vem desejar bom dia. Tenho uma estrela na vida, uma estrela que me adora. O seu amor e o seu enleio e minhas lágrimas deixar vertidas junto ao seu seio. Se estou triste vou procurar termos alguém que nos saiba compreender, porque ela sabe também o que tanto nos faz sofrer. Por isso, por Deus, confesso. Lágrimas deixar vertidas junto ao seu seio. Se estou triste vou procurar o seu amor e o seu enleio e minhas lágrimas deixar. Ora, então vamos continuar com os discos pedidos e é da parte de Madame Fré para a sua filha Rita, que lhe deseja muita, muita saúde e que melhore rapidamente E não esquecendo, e para todos os doentes, e não esquecendo Madame Pinheiro e Elizabeth, e para todos os animadores também, e para todo o auditório da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, eu agradeço um bom dia e muito obrigado por pensar em nós. Ora, então eu vou passar aqui um disco que tem, que é, diz Maria Cura Mesmo. Espero que seja do agrado dela. Maria, tu tens o remédio que me cura quando fico de perna dura. Ai, Maria, tu tens o remédio que me cura quando fico de perna dura. Ai, Maria, tu tens o remédio que me cura quando fico de perna dura. Gosto de ti, gosto mesmo de verdade. Gosto de ti porque tens muito valor. Gosto de ti quando te pões à vontade, mas gosto mais quando fazemos amor. Ai, Maria, tu tens o remédio que me cura quando fico de perna dura. Ai, Maria, tu tens o remédio que me cura quando fico de perna dura. Ai, Maria, tu tens o remédio. E no nosso dia a dia, a ilusão que vivemos, temos um amor profundo, os dois corações reféns. Nosso amor até a chama, tudo nos parece bem. Existindo e torna a vida melhor. Tudo é lindo, lindo, lindo. Tudo é lindo se há amor. O sonho vai existindo e torna a vida tem magia, sempre que a gente quer. Tudo até a fantasia dá-nos força para viver. Já juntamos nossas vidas, o amor está em nós. O tempo passa depressa, sempre que estamos sós. O sonho vai existindo e torna a vida melhor. Tudo é lindo, lindo, lindo. Tudo é lindo se há amor. O sonho vai existindo e torna a vida juntamos nossas vidas, o amor está em nós. O tempo passa depressa, sempre que estamos sós. Tudo é lindo, lindo, lindo. Tudo é lindo se há amor. O sonho vai existindo e torna a vida melhor. Existindo e torna a vida melhor.

um muito obrigado ao Conselho de Administração pela qualidade e escolha musical. Um muito obrigado à cantora Maria Lisboa e ao Grupo 25 de Abril pela noitada, que foi um 5 estrelas. Agradecemos igualmente ao público presente, mas também aos benévolos pela disponibilidade deles, que muito bem trabalharam. Sem esquecer as empresas pela fidelidade e a ajuda perante a Rádio Arc-en-Ciel. SARL Pavé Igor à Sercotte, Hôtel Trois Vallées à Saran, Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais, Étoile Pro Mercedes-Benz à Orléans, Casa Isolation à Ingré, Emilio Dias à Olivet, Sergio Dominguez à Terminier, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Restaurant Brasilia à Saint-Jean-le-Blanc, RPG International à Saran, SARL J. Lopez à Orléans, DCM de Castro à Orléans et des établissements Mariano à Semois. Un grand merci à tous. A todos un muito obrigado. Sou calceteiro, gosto de sentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Ça va, le pavé Igor est le spécialiste du pavage, la création d'allées, de clôtures, de terrasses dans la maçonnerie. Et ça va, le pavé Igor sera vous conseiller sur le choix des pavés, granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. SARL Pavé Igor, 59B, Route Nationale 20, 45520 à Sercotte, au 02 52 16 09 93 ou au 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavé avec expérience. Pavé Igor, vous le faites au calceteiro com experience. Et ça arrive pas à Igor, 59B, route nationale 20, 45520 à Cerco. 02 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Ora, então 10 horas e 31 minutos e eu tenho aqui um pequeno anúncio a fazer, vocal, que é da parte do presidente de Moang Soluar, que diz ele que todos os sócios que receberam cartas ou que não a receberam, para se apresentar no dia 24 em Moang Soluar, na associação, para fazer escrituras, para se inscrever para o dia 30, que fazem uma festa. Ora, então, quem ouvir este anúncio, que se quiserem ir até lá, que bom, para registar as suas cartas de sócio para ter direito para o dia 30 deste mês. Ora, então vamos continuar com a música e vai ser uma dedicação da parte do Sr. Saruga, que ele esteve doente e agora está muito bom, diz ele que não para de beber porque faz muito bem, eu também não paro de beber. E com este tempo aquece-se um bocadinho e a gente anima um bocado. Ora, então é para toda a gente que o conhece e para toda a gente que passa por associação também, de Châteauneuf-sur-Loir, e para toda a equipa de caçadores. Então, da minha parte, muito obrigado. E então vamos ouvir o Banda Lusa, Adeus Solidão. Já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu lembrar daquilo que passou. Sei que esse amor irá fazer sonho bem com todo o meu calor. Sei que agora encontrei tudo que sonhei. Então, e continuamos com os despedidos, e é da parte de Eduardo Teixeira para seus colegas de trabalho, e não esquecendo António Lourenço. Então, eu vou passar a canção Helena Correia, Baila ao Meu Lado, de José Malhoa. Eu adoro dançar nas noites quentes de verão, a mulherada... Então, e ele também mandou, e não esquecendo o animador, de minha parte, muito obrigado. Sou só de uma mulher, pois quando chego à festa todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também. Tu para ficares do meu lado tens que te portar bem. Ai, eu agarro uma elas. Não, senhor. E vou amasso nelas. Mas que horror, tu para bailares a meu lado tens que ser comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro uma elas. Nas noites quentes de verão, a mulherada a gritar, vem Zé, não digas que não. Dou um pezinho de dança em qualquer arraial, e se for com juizinho, ninguém leva a mal. Ai, eu adoro bailar, não sou só de uma mulher, pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas que homem tão abusado e convencido também, tu para ficares do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro uma ela. Mas que horror, tu para bailares a meu lado tens que ser comportado e ter muito juízo. Ora, 10 horas e 40 minutos. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Bem, então continuamos com Bombocas. Aguenta-te com esta. Ora, e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 Jorge Leão. Estou na presença de Lourenço. Então, hoje são 22 de novembro de 2019 e espero que vocês estejam a passar um ótimo dia. Está um bocadinho fresco, mas a gente tem que passar com isto. Então vamos à música, até ao meio-dia. Fica louca, aguenta-te a bomboca.

paixão. Vês este desejo de te dar meu coração. Um, dois, três, amor, tenho três razões. Um, dois, três, para unir nossos corações. Um é o teu carinho, dois é minha paixão. Três, este desejo de te dar meu coração. En couleur. En couleur. Se tu queres ser feliz, pensa em mim, pensa em mim. Tu és quem eu sempre quis, pensa em mim, pensa em mim. Eu quero viver a vida sendo teu em cada dia, porque tenho três razões para ser a tua companhia. Um é o teu carinho, dois é minha paixão, três é este desejo de te dar meu coração. Um, dois, três, amor, tenho três razões. Um, dois, três, para unir nossos corações. Um é o teu carinho, dois é minha paixão, três é este desejo de te dar meu coração. te compara la tuya, deja tú. Então são 11 horas e 3 minutos. Então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Espero que passem uma ótima manhã. Então continuamos com a canção que tem por título Vira Velho de Vira. Vira Velho de Verde. Ora então, nós estamos aqui até ao meio-dia. Estarei aqui na sua presença.

festejar esta festa linda como esta no nosso Portugal. Com toda a simpatia, paz e alegria nesta terra natal. Somos grupo animado, andamos por todo lado com estas tradições. Estas canções populares são os nossos cantares que alegram corações. Estas canções populares são os nossos cantares que alegram corações. Vamos todos juntos, quer animação, está com todos vós, é tão bom. Vamos todos juntos, quer animação, está com todos vós. Vou para o meio do povo que eu quero bailar com a menina mais bela e vai ser só com ela que eu vou dançar. Vou entrar no bailarico que eu guia tráfico, todo o povo se anima a ver a banda tocar, todo o povo a dançar ao som da concertina. A ver a banda tocar, todo o povo a dançar. Vamos todos juntos, quer animação, estar com todos vós é tão bom. Vamos todos juntos, quer animação, estar com todos vós é tão bom. Ora, 11 horas e 25 minutos e espero que vocês estejam a todos aí desse lado a passarem um bom momento na nossa companhia. Ora, então eu tenho aqui mais um disco pedido que é da parte de Jerome para a sua mãe. Então ele pediu uma canção, mas eu não a tenho aqui. Vou-lhe passar então a canção de Tony Carreira, Quem Esqueceu Não Chora. Então vamos ouvir. Tão desigual nosso viver. Tu sorris e eu choro a sós. E vou lembrar, tu a esquecer. És dia, eu sou noite amargurada. Tu tens cor, eu tenho mágoa. O reverso sou de ti. Vazia, minha alma está de pranto, já que tu não sabes quanto a diferença está aqui. Quem esqueceu de vez um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem crer o adeus. Estás feliz agora. onde se igual posso existir. Tu tens luz e eu sem sol, vivo a esperar tua partir. Sou noite, tu és dia colorido, eu sou choro, tu sorriso, o reverso sou de ti. Se o porquê não vês ainda, a diferença está aqui. Quem esqueceu de vez um grande amor não chora. Dói mais a quem fica sem querer o adeus. E por isso mesmo estás feliz. Ora, então são 11 horas e 29 minutos e continuamos com os nossos discos pedidos. Então é da parte de Madame Pinheiro para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo a sua filha Elizabeth e também os animadores. E então, por minha parte, muito obrigado. Então eu vou passar aqui uma canção que ela pediu, que a filha gosta de ouvir muito. Então é o Leonardo, Uma Lágrima. Vamos ouvir então esta bonita canção. Disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama, agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Uma lágrima até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem ser um carinho. E minha vida não tem mais valor. Então, eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Florent, que é o nosso. É o homem que nos grava as nossas emissões todas, de nossas gravações que fazemos e tudo, que passamos as nossas emissões. Então, ele pediu-me para passar a canção da Moquica, o homem português. Então, para ti, e desejo-te um bom dia e com muita coragem. Então, vamos ouvir. Eu sempre sonhei, homem português, para me dar carinho. Venha que vier, não quero ninguém para ficar comigo. Eu já decidi, só vou ser feliz no meu Portugal. Quero um homem lindo que me dê beijinhos e bem sensual. O homem português é lindo de morrer, como ele não há igual. Lá para onde for, não encontro um amor como o de Portugal. O homem português faz tudo com prazer, é muito mais que paixão. Estou